Deus, pelo teu nome. Faz justiça pelo teu poder. Ouça, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos a mim. Estranhos se levantam contra mim, mas eu confio em ti, meu Deus. Eis que tu és meu ajudador. O Senhor está comigo, sustenta minha alma com tua verdade. Eu vou louvar porque me livraste. Teu nome é bom, eu vou adorar. Tiranos buscam a minha vida, mas não põe a ti diante dos olhos. Eu ofereço sacrifícios de louvor, com gratidão te exalto, Senhor. Os meus olhos viram o teu agir. Em meio à luta eu sustenta minha alma com tua verdade. Eu vou louvar porque me livraste. Teu nome é bom, eu vou adorar. Português de worship, custa imitar piano, sendo em vitruas bebendo.